Guarani 6225, 2000 marca 2 terno, completo final, chame 2, 118.6. 434 Juliette, portão 7. Salvador, 6225, vai passar o externo. Chamei 6225, vento 170 graus, 109, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 9 no zero, chamei 7, livre pouso, pista no 0, vento 170, 109, 6225. Livre pouso. Correio 16. Pista no 0, na meia. Dois, 2000 marcador externo, completo final, chame 2, na frequência 118, decimal 6200. Sarete 2223, bom dia. Continua a aproximação, informarei que está livre. Vamos lá, final 1922. Azul 4298, desse mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro 1-0 no meio. Informe final LS X-Ray, azul 4298. Trata 2000, ajuste no 0 no meio, azul 4298. Trata 3179, galeão 4 horas, 76 a bordo. 219, 6, 2, 2. Passarei 2223, vento 170 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado, 6225. Paulo, 6225, livrou na época. 6225, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, repórter na Juliette, na verdade. Chana 6312, acione identificação, chegada mar, desse mantenha 050. Ajuste de altímetro 1-0 no meio. Realizador, gol no 922. No 922 completo final, chame torre na frequência 118.5612, hein? Generação para aproximação. Aguarde, Juliette Alfa Victor. Golo 922, controle. Torre, Salvador, muito bom dia, Golo 922. 2000%. O 922 continua a aproximação, informar em pista livre, número 1, tá 1 mil e meio da cabeceira. Estou agora no terceiro, vou no 922. 0, ajuste de altimetria em Salvador, 1-0 na meia, informa o ponto de descida. Está presente voando a posição, Bonf. Bom dia, 3179, bom dia, após a aeronave na final e mantém cabeceira no zero. Bom dia, após a aeronave, mantém cabeceira no zero. Passarei 223, solo 15, solo 219. 1922, vento 170 graus, 109. Autorizado, pouso, pistão zero. Confirmando vento 170 graus, 109. Voo 1922. Autorizado, voo 922. Mantenha o perfil da rede, seu número 4 na aproximação. Localizador visual azul 4298. Azul 4298, completo final, chame 2, 118.6. 186, Azul 4298. Torre, bom dia, Azul 4298, localizador visual. Azul 4298, continua a aproximação, formarei pista livre, né? Vou alinhar para decolagem. Gente, 4298. Redução para 210 nós. Aí, 290-6390. O Azul 4208 está pronto para a cópia? CIF nível 310, Peruísque 58, pista 10, curva à esquerda na Puca, Aracaju, controle 119.35 e o transponder é o 5427, o Azul 4208. Dois, solas 18, direita solo 209. 209, 27, portão 3, chama pronto. 3179, vento 160 graus, 089, autorizado a colapso, 0. Decolagem, 3179. Fala, Salvador, gol no 922, no 922, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Da Juliette, gol 922. 4298, vento 160, grau 089, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, azul 4298. Nove, decolor 2-0, controle 1 no 9 decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Tan 3179, decolar na Dayana, sua escuta passa 2000. Tan 3179, contato radar, submantendo 340, saída Dayana. Matheus, quando puder, Dayana. Oleda, ou eu. 922. Tan 9. Autorizado, chame para o táxi. Dois, um, sete, vai atingir o 4000 na prova de pelo. Libera a velocidade em pelo? Está liberado a velocidade, desce, mantém 2000 pés, ajuste 1016 e forma estabilizada. 2016 em forma estabilizada. Tower 120, squawk ident on bomb for arrival, descend to flat level 130, altimeter setting 1016. Bom dia, guarde a cópia número 2, o ajuste no 0 no meio. 4298. Roger. Juliette Alfa Vito, mais quantas milhas para iniciar a descida? As 25 milhas para iniciar a descida, ciente. Faz reporte antes da Juliette. Zero de alta, reportar antes da Juliette, 4298. Na 6211, copia? Leão 360, Pesolo 10, pistão no zero, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5440, Ocean 6211. Zero para o Gandão, Santa Resolu 1-0, Santa Gandão, curva à direita, da El, Leda Bridge, Leão 360. Correto, no portão 4, chama pronto. 6211. Trip 5345, copia. Olha, o nível 380, Pesolo 44, pistão 0, curva à direita, saída da Eole da Eudis. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5443, o trip 5345. Utilizando para a pista vista o 5297. Reto, remota 12, chama pronto. Dois, três, cinco, marca o do externo, completo final, chame 2, 118.6. 8.6, boa, até já. Aqui é com quilo, 1000 pés, acionado 0133. No 217, bom dia, vento 170 graus, 079, autorizado pouso, pistão 0. Vento leve pouso. Táxi via sua direita, Índia Alfa até o ponto de espera, 18:6 quando pronto, 1016, uma boa viagem. Índia Alfa, 18:6, ponto de espera, zero, obrigado, bom dia. Após o tráfego, atrito curto final e mantém. 758-26, identificação, chegada a Mare. Desce, mantém o 050, ajuste altímetro 10-16. Juliette Alfa Victor, desce, mantenha inicialmente nível 090. Solo 27, libera direito no 219. Centro Livandro, à direita. Confirma chamada 1219. Afirmativo. É chamada 1219. 5217. O Juliette Alfa Victor, Juliette. Juliette Alfa Victor. Toma tráfego na posição de 1 hora para 2 horas. A 9 milhas com rumo sudoeste, mantendo nível 100. E aí, já vai reportar antes da Juliette, 5217. 737-800. O senhor será vetorado para sequenciamento? O senhor será o número 3 na aproximação. É 312 estabilizado, visual com a aeródromo. Ah, viu, amor. 2000 marcador externo, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118 decimal 62. 18:6, certo. Dan 3179, controle. Centro Recife agora, chamar o centro na frequência 1251, na alterna 13325, passando nível 210. 251-3325, obrigado. Sinal ILS X-ray da 10. Gente, 1613 não dá, faixa travou? Ok, está autorizado, descida até o 080 agora. Travou agora, passando externa 63, 12. Cliente, pouso autorizado 90, vento 170 graus, 109. Pouso autorizado 90. Taxi Juliette. 17, táxi Juliette para a remota 13. Quem fez o táxi para a remota 13? E 5826, redução para 259. 4219. Vitor, desce e mata 060 agora. 060, Vitor. Salvador, bom dia, 4208 da Azul, cruza 2000 para o 310 na PUCA. Azul 4208, contato radar, submantendo 310, sai da PUCA. Afirmativo, 4210, 4208, ascensão 310, reportará. Papapá, Alfa, Tango, Tango, tá pronto, Zopper? Autorizado, Sierra, Juliette, Zulu, Tango, nível 1 na centena. Pista 107, com curva à direita, saída Arbó. Após direto, destino, curva à direita após a decolagem. Controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5413, o Papapá, Alfa, Tango, Tango. Tango Tango, chame a 2, 18-6, acionamento, táxi de decolagem, bom voo. A transmissão muito baixa, confirmando. Simples, chame para o táxi. É 312, solo 32, direita solo na décima 9. 209, obrigado. 08 copy, Q&A 1016. Solo Salvador, bom dia, Xané 63, 12, livrou. Xané 3, 12, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Liga 2224. Dois, 223, dois, dois, não é isso? O plano para a vitória da conquista aos 11:43. Só um instante a cópia, o ajuste no 06, 2223. Submarines report establish on a glide course, sir. We report establish on a glide course, sir. Taxi, report ponte perto do 07. Go ahead, American 980. Tá, 3486, sendo indicação, chegada Mari, décima até 050. Nove, dois, três, prossiga. Roger, passa now, do an intersection, complete the procedure and contact now tower, 118.6. 18.6, terminais 2. Juliette, Alfa Vico, desce, mantém a 2.000 pés de ajuste, 1.016, e forma estabilizada. 2.000, e forma estabilizada, Juliette, fala então. O objeto 5826, redução para 200 nós. 200 nós, 50. Ciente, informe 10 milhas para a descida a 500 pés. O mais que é que o quilo? Abra bordo. Para 25 de autonomia, perna galeão. Confirme quanto da bordo. 4. Ok, livre táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, 1016, boa viagem. Afirmativo, recebe ponto de espera 0, 6312, após o trip para portão 10. Após o trip, vai pro 10, 6312. Ok, eu informo que o tráfego precede está a 1 milha de duna com grau de 190 nós. O seu desce mantém 3.000 pés, ajuste 0.06, completando a redução para duna 7.0 nós. Delta 3663, informação Kilo, autorização Guarulhos. Minha atriz é o número 4, bom dia, 1016 para Guarulhos. Guardando, 7363. Bom dia, Azul 4299, autorização Campinas 360, sentido aquilo. Ciente Campinas, aguarde a cópia, o Azul 4299. Autorizado no outro. 3 milha marcador externo, Juliette Alfa Vido, completo final, chame 2, 118.6. Fala com 18.6, pista nível 260, pista 1.0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 1.19.35, e o transponder é o 5.4.45, passaredo 2.2.2.3. Transponder 5445, curva direita após a decolagem, chame pronto na remota, passaredo 2223. Azul 4208, chame centro na frequência no 2545, alterno 2085. 2545, 2085, boa.